E aí, galera, e aí? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Galera, hoje eu vou falar sobre organização de tempo para o dia do Enem. Muitos alunos têm uma dúvida constante de Isaac, como que eu organizo o meu tempo para resolver a prova do Enem? Galera, só me confirma se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Vocês conseguem me ouvir bem? Tá de boa? Só para me saber aqui. E aí, uma dúvida muito constante. Isaac, eu tenho medo de chegar no final da prova do Enem e não ter conseguido fazer ela toda. Eu tenho medo de não dar tempo de fazer toda a prova do Enem. E eu sei que isso é uma dúvida muito constante. E eu sei que essa é uma dor muito constante. E aí eu quero ajudar vocês com isso, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar, tudo que eu vou falar aqui para vocês é baseado naquilo que eu vivi, naquilo que eu experimentei na prática e também baseado naquilo que eu estudo também. Então, tudo isso é embasado naquilo que eu vivi e eu sei que o que vocês vivem também, porque eu vivi a mesma coisa. Eu fui aluno de terceiro ano assim como você e eu saí dele há pouco tempo. Então, eu sei todas as dores e todas as dificuldades que vocês passam, beleza? E aí, Rafael? E aí, Arthur, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, e isso é uma dica baseado na minha experiência em evidência científica, baseado em tudo aquilo que eu tenho estudado também do nosso cérebro, que é o quê? Primeira coisa que vocês precisam saber e que eu aconselho vocês fazerem. No dia do Enem, não queiram ficar pulando muito de uma matéria para outra. Por exemplo, no primeiro dia, meu conselho é você não ficar, por exemplo, começou a resolver a prova de linguagens, não fica toda hora querendo pular para a prova de humanas. Ou, no segundo dia, começou a fazer a prova de natureza, não fica toda hora pulando para matemática e voltando para a natureza. Por que eu não aconselho vocês fazerem isso? Porque quando o nosso cérebro ele começa a ver uma coisa, ele começa, por exemplo, a resolver questões de natureza, começa a resolver questões de matemática, ele meio que entra num flow, ele entra num processo de resolver aquilo dali. Eu não estou falando que isso acontece exatamente com todo mundo, mas isso proporcionalmente tende a acontecer com a maioria das pessoas. Então, quando você começa a resolver uma prova de humanas, por exemplo, o seu cérebro ele começa a entender que aquele vai ser o processo que você vai entrar. Então, toda hora, quando você está resolvendo uma questão de, por exemplo, uma questão de matemática, beleza, está resolvendo algumas questões de matemática, começou, aí cansou de matemática, aí vai para a natureza, aí vai para a química, digamos. O seu cérebro ele tem que resgatar um conhecimento muito diferente daquele que ele estava quando estava resolvendo matemática, quando ele estava resolvendo uma questão específica de matemática. Aí ele tem que voltar para uma questão de química. Aí tem que ficar lembrando todo o processo, tem que ficar lembrando de estequiometria, as leis lá da química e tudo mais. Aí depois ele vai para a física, aí depois volta para a química, aí depois volta para a matemática. E o seu cérebro fica nesse jogo toda hora. Você tende a ficar desesperado, você tende a ficar nervoso, porque você às vezes começa a ver que não está conseguindo resolver algumas questões. E isso, lá para metade da prova, lá para o final da prova, é muito prejudicial para você. Então, eu fiz isso no meu terceiro ano. Eu testei os dois jeitos. E pela minha experiência, o melhor jeito foi: começa a fazer a prova de linguagens, vai fazer as questões de linguagem. Eu vou já falar sobre a organização do tempo específica. Qual é o tempo que você deve dedicar para uma e qual vai ser o tempo que você tem que dedicar para outra. Já eu falo sobre isso. Mas começou, terminou, vai para outra e continua. Então, essa é a minha primeira dica para vocês, a primeira coisa que eu quero falar, porque isso daqui pode gerar um medo e um nervosismo muito grande lá na frente. Você fica perdido. Você não sabe para onde ir, porque seu cérebro tem que ficar acessando várias coisas, várias coisas, várias coisas e não sabe para onde ir. Beleza? Outra coisa, antes de começar a fazer a prova, antes de começar a fazer a prova lá no dia do Enem valendo, minha outra dica é: use o método SCAN. O que significa isso? Antes de você começar a pegar a prova, eu tô até com a minha prova do Enem aqui, ó, que eu fiz o Enem em 2018. Quando você pegar a prova, o que eu aconselho vocês fazerem? Pega a prova e abre ela todinha. Passa todas as folhas, veja toda a prova, olhe todas as questões, mas entenda. E agora eu vou falar como que você deve fazer isso. Você deve fazer isso de forma rápida. É um scan. Imagina, sabe o scanner da impressora? Quando tem aquele negocinho, né, que passa uma luz e ele escaneia a página todinha. Pronto, você tem que ser tipo uma máquina daquela. Você vai escanear todas as folhas e todas as páginas da sua prova. Por que, Isaac, eu devo fazer isso? E agora eu vou falar por que que você tem que fazer isso. O motivo principal de você usar o scan, um método scan, para resolver a prova, quando você recebe a prova, é porque você consegue ter uma visão geral de toda a prova. Você consegue saber, por exemplo, já quais são os temas que começaram a ser cobrados. Você já começa a ver quais são os temas que estão ali. Então, quando você escaneia toda a prova, quando você olha da primeira folha até a última folha, você já tem uma noção de como que está a prova. Depois de você fazer muito isso, muito, muito, muito mesmo, você começa a perceber já como que a prova é. Você começa a perceber como que as questões estão, como que ela está disposta. Isso daqui te ajuda a entender como é que está toda a prova e te dá uma tranquilidade maior. Então, se você se preparou muito bem durante o ano, se você fez muitos simulados, se você resolveu muitas questões, você, quando pega a prova e já vê questões parecidas que você já resolveu, já viu assuntos que você estudou bem durante o ano, isso meio que te dá uma tranquilidade porque você fica, caramba, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou. Essa foi uma das minhas sensações no dia do Enem. Eu resolvi muito simulado, resolvia muitas questões. Então no dia que eu cheguei para resolver a prova, cara, eu olhei toda a prova, eu passei, né, folhei toda ela. Quando eu parei, opa, eu sei como eu faço essa parada. Eu já vi questões parecidas. Isso não é novo para mim. Essa sensação de não ser algo novo é maravilhosa, porque mostra que você se preparou durante todo o ano. Então, pegou a... e outro motivo de fazer isso é que também vai te fazer, e aí eu já entro num outro ponto que eu ia falar aqui, você já consegue identificar quais são as questões fáceis, médias e difíceis. Como? Quando você pega a prova e você vasculha, a minha primeira dica é: pegou a prova, tá passando, com a caneta, já dá uma circulada na questão que você viu que você já sabe resolver. Como é que você aplica isso de forma prática? Você começa a ler só o comando da questão e os itens. Lê o comando da questão e os itens, você já sabe mais ou menos como é que é a questão, de que tipo é a questão, qual é o assunto que ela vai estar te cobrando. E aí, opa, eu acho que você resolveu essa questão. Só no olho você já percebe. Isso é muita intuição. Então, só no olho você já sabe mais ou menos como é que é a questão. De tanto você resolver questões parecidas, você já entende o padrão. Aí você circula. E se você fizer isso com todas as questões, você já tem uma prévia de quais são as questões que você já pode começar logo. Porque o erro principal dos alunos quando vão começar a pegar uma prova de simulado ou no dia do Enem é abrir a folha e começar pela primeira questão. Não, cara, não faz isso. Uma coisa que eu sempre digo é que você tem que entender como é que é o seu campo inimigo. Isso aqui você tá jogando totalmente fora do jogo. Não é para fazer assim. Você tem a chance de usar o scan, né, escanear toda a prova, você tem a chance de começar pelas questões mais fáceis. Traduzindo, começar resolvendo as questões que vão te dar mais pontuação. Porque eu não sei se você sabe, mas no dia do Enem, no Enem na verdade, o Enem como um todo, ele é baseado na TRI. E a TRI, ela aumenta a tua nota ela é baseada na TRI. E quanto a TRI aumenta, né, a tua nota aumenta com as questões que são fáceis. Então, quanto mais questões fáceis e médias tu acertar, maior vai ser a tua nota, maior vai ser o cálculo na TRI vai ser maior. Então, essa é a minha dica para vocês, principal. Beleza? Ficou alguma dúvida? Me manda aqui se tiver alguma dúvida que eu posso responder, tá certo? Se você quiser, pode escrever aí que eu vou respondendo aqui durante a live. Show? Então, você aqui tem a oportunidade de resolver logo as questões fáceis. De boa, você já pode começar por elas e não começar naquelas questões mais difíceis, aquelas questões mais complexas, beleza? Se tiver alguma dúvida, pode mandar, se não tiver entendido alguma coisa, show? Agora, já entrando numa questão de resolução mesmo, valendo. Porque assim, um dos grandes desafios no dia do Enem, um dos grandes desafios para você conseguir ir bem fazendo o simulado, e é algo que, principalmente porque você não sabe aonde você vai fazer a prova, então você às vezes é acostumado a fazer em um local e aí você tem que, né, mudar totalmente. Então, uma dica que eu dou para vocês para controlar a atenção durante a prova é como? Quando você estiver lendo as questões, pega uma caneta, deixa eu ver aqui, ó. Não tô com a caneta aqui perto, outra aqui. Pega uma caneta e quando você estiver lendo, vai acompanhando com a caneta assim. Porque é muito fácil você ficar distraindo, é muito fácil você ficar perder a atenção. E perder a atenção quando você está num processo de foco muito grande é uma perca altíssima. Por quê? Todas as vezes que você está focado em algo, você está prestando atenção em algo de forma focada, o seu cérebro entra no modo focado. E todas as vezes que você perde a atenção, você vira para alguma coisa, para um barulho diferente, fica viajando ou algo desse tipo, para o seu cérebro voltar a ficar focado, ele gasta muita energia. Então é por isso que você tem que tomar cuidado com o desfoque durante a resolução do simulado ou durante o dia do Enem mesmo, valendo. Então toma cuidado com isso. Então, se você quer manter o teu foco exato e constante, leia acompanhando com a caneta. Vai te ajudar muito a se manter constante. Beleza? Isso aumenta muito aumentar a tua atenção. E tem uma coisa que eu fiz que me ajudou muito na organização prática do tempo. Como é que eu faço de forma prática para me organizar o tempo? E eu vou até mostrar aqui para vocês, que eu usei isso até o dia do Enem. Olha só. Tá vendo isso daqui? Deixa eu mostrar aqui na câmera também. Isso bem aqui, ó. Esses negocinhos escritos aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera também. Acho que dá. Enfim, nessa parte bem aqui, isso aqui é a minha prova do Enem valendo, tá? Isso aqui foi o que eu fiz valendo, 2018. O que que eu fazia? Isso aqui é o meu manuscrito real mesmo, do dia lá. Eu organizava todo o tempo da prova antes de começar. Então, eu não sei se vocês sabem, mas tem na frente de vocês, no dia do Enem, vai ter uma figura lá, um negócio de tempo, uma figura de tempo assim, tipo um adesivo que o fiscal fica tirando e colocando. E aí, lá vai ficar tirando e colocando o tempo durante toda a prova. Então tem esse fiscal fazendo isso lá. E aí, o que que eu aconselho vocês fazerem? Antes de começar a prova, já organiza qual vai ser o tempo que você vai gastar em cada assunto. Por exemplo, quanto tempo você vai gastar em natureza, quanto tempo você vai gastar em matemática, quanto tempo você vai gastar marcando gabarito. Já organiza esse tempo para você não ficar perdido. Então, por exemplo, lá, pelo menos no meu, até o meu período foi assim. Eu não sei exatamente se houve alguma mudança, mas eu acredito que não, sempre foi assim. O que que acontece? Na hora que você vê, lá no dia do Enem, vai ter uma faixinha, né, com adesivo, 5 horas. Se for no de natureza e matemática, né, no segundo dia, vai estar lá 5 horas. E é uma contagem decrescente, né? Vai diminuindo. Então, vai estar 5 horas, depois de meia, se eu não me engano, é de meia em meia hora, ele vai tirar. Aí vai ficar 4, 4 e meia, 4 horas, 3 horas, 3 e meia, 3 horas e assim sucessivamente. E o que que eu fazia? Eu aqui organizei, já escrevi aqui de 5 até 3 horas, que no caso aqui dá 2 horas, eu ia resolver natureza. Foi assim que eu organizei. Foi assim que eu fiz os meus simulados também. Então eu gastava 2 horas em natureza, só resolvendo todas as questões de natureza, começando pelas faces e tudo. Então eu sabia, deu 5 horas, comecei, beleza. Quando tiver 3 horas, lá, quando ele vai diminuindo, 4 e meia, 4, 3 e meia, 3. Quando tiver em 3 horas, eu já sei que eu tenho que ir para a próxima, para o próximo assunto. Já tenho que ir para a próxima prova, que no caso é de matemática. Por quê? Senão não vai dar tempo de fazer toda a prova. Então, se você organiza assim, você não fica perdido, porque qual o risco? Você pode ter todo esse tempo cronometrado na cabeça, mas aí você se perde. No meio da prova você se perde. Aí você fica, caramba, será que eu tinha que parar em 2 horas e meia ou era 3 horas? Aí você fica tenso, você fica com medo. Então já organiza isso. E aí como é que você pode organizar qual o tempo que eu fazia, né? Eu fazia assim: 2 horas para a natureza, 2 horas para a matemática, 30 minutos para resolver as questões que faltaram. No caso, eu passei 4 horas resolvendo a prova. Faltou aquelas questões que eu não consegui resolver, que normalmente são as questões mais difíceis. Aí eu vou tentar resolver elas. E 30 minutos para resolver o gabarito, para marcar o gabarito. Então aqui dava as 5 horas completas do segundo dia. No primeiro dia são 5 horas e meia, tem meia hora a mais. Então era assim que eu organizava todo o meu processo, minha resolução do Enem. Foi assim que eu organizei no dia do Enem valendo. E eu aconselho vocês fazerem isso. Eu aconselho vocês pegarem a prova de vocês e escreverem aqui. Isso aqui vocês gastam 1 minuto para fazer, então não vai fazer diferença nenhuma. Então, já organiza 5 horas, né, de 5 a 3, né, que é o, lembrando, é de 5 a 3 o tempo que tem lá no dia com o corretor. O fiscal vai ter, normalmente é numa sala de aula, e na sala de aula eles colocam isso num lugar visível, assim, na parede, na frente de todo mundo. Então, vai começar lá 5 horas. Aí, quando dá meia hora, ele tira e coloca, e aí você já sabe. Então, 5 horas começa até 3, vai dar 2 horas, você resolveu uma prova todinha. Depois de 3 às 1, uma prova todinha, depois de 1 a 30 minutos, as questões que faltaram, e de 30 minutos até 0, né, que é o momento que acaba, gabarito. Então, assim, isso ajuda muito. E aí, às vezes, isso não fecha tanto. Então, às vezes, você termina as questões de natureza faltando meia hora para acabar no tempo estipulado, que é maravilhoso. Você já pode ir para a próxima ou tentar resolver mais algumas que faltaram. Mas eu aconselho muito vocês fazerem isso, porque diminui muito a ansiedade de vocês, diminui muito o medo e ajuda a manter vocês no controle, saber o que está acontecendo, saber como é que vocês estão, se vocês estão dentro do tempo. Porque um risco muito grande é você, né, se perder no tempo e não saber mais o que fazer. Então, isso aqui mantém vocês no controle do tempo. Se você vê que o tempo está diminuindo muito e você ainda não mudou de prova, então você já começa a tomar um cuidado. Ó, talvez eu esteja gastando muito tempo. Isso aqui é muito precioso no dia do Enem, beleza? Então, é isso que eu aconselho vocês fazerem com relação à resolução das questões. Então, tem alguma dúvida, me manda aí que eu vou responder. Quando você começar a resolver a prova, quando você começar a resolver lá no dia do Enem, eu sei que você está com aquela vontade de resolver o máximo de questões possíveis, eu sei disso. Mas pegou uma questão, não sabe responder, pula sem dó. Não tem medo, pode pular. E tem duas coisas, não, mas tem algumas coisas que acontecem com isso, principalmente. Se você ficar muito preso, provavelmente uma questão daquela pode ser uma questão difícil, ou não, mas provavelmente pode ser. Ou pode ser uma questão que você realmente não sabe fazer e acabou. Mas aí tem um segredo aqui que eu entendi. Eu entendi isso já me preparando para o Enem, eu já sabia que isso acontecia, mas talvez você não saiba. Que é o quê? Quando você pega uma questão como essa, que você não consegue resolver, que é mais complexa, que você não entendeu, não conseguiu interpretar, não entendeu como é que faz ela, o que que acontece? Quando você não resolve ela e pula, vai para a próxima questão, se você leu ela todinha, se você tentou pelo menos rapidinho, ou só pelo menos leu e percebeu que não sabe, quando você vai para as outras questões tentar resolver, o seu cérebro, ele fica meio que em segundo plano tentando solucionar aquela questão. Eu vou falar como real isso é. Talvez você já ficou. Isso já deve ter acontecido com você quando você estava resolvendo exercício em casa. Imagina você resolvendo exercício em casa. Isso já deve ter acontecido com vocês. Normalmente acontece com matérias de exatas. E você tenta resolver uma questão, tenta resolver, e não consegue. E aí você para um pouco e vai beber uma água, ou até mesmo para de estudar e vai descansar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas aí do nada, quando você está fazendo alguma coisa, bum! Caraca, era só eu ter feito aquilo. Ou caramba, era só eu somar mais aquilo e chegava no resultado. Então você, caraca, era só eu ter feito isso. Na hora, do nada, vem a resolução na sua cabeça. Me fala se já aconteceu com vocês, porque já aconteceu comigo. E, às vezes não só com os estudos, mas com outras coisas também. Às vezes na vida, no dia a dia, isso acontece. Você lembra de uma coisa que você precisava ter lembrado na hora, mas você lembra depois. Pronto, isso também acontece. Você precisava lembrar de uma coisa naquela hora, tipo que o que que você, enfim, uma coisa naquela hora, e aí você não lembra, mas aí depois de uma hora você fazendo outra coisa, ah, era aquilo, entendeu? Vem aquela sacada. Por que que isso acontece? Porque na hora o seu cérebro não conseguiu acessar a memória que estava. Ele não conseguiu mesmo, estava difícil. Mas ele ficou trabalhando em segundo plano. Tipo, imagina a tela do computador minimizada. Pronto, foi mais ou menos isso. Ficou minimizado em segundo plano. E ele ficou tentando solucionar aquele problema, resolver e relembrar. E aí quando ele relembra, bum, vem a solução. Então, no dia do Enem, na preparação, lá você resolvendo as questões do Enem, isso vai acontecer bastante. Você vai começar a resolver as questões e aí às vezes vai ter essa, que você não vai conseguir responder. Leu a questão, não soube, pula para a próxima, vai resolver as fáceis. Sendo que aí às vezes você está resolvendo uma questão, terminou e do nada você lembra como é que resolve aquela questão. Por quê? Porque o seu cérebro está trabalhando em segundo plano. Seu cérebro está trabalhando ali em segundo plano sem você perceber. E isso é maravilhoso, porque você, pô, eu posso fazer o meu cérebro trabalhar automaticamente para mim, sem eu ter que ficar pensando na questão. E isso ajuda muito, tá? Então, encontrou uma questão que não sabe resolver, é difícil, você não consegue mesmo, tentou, não conseguiu, vá para a próxima. Não gaste tempo em questões que você não sabe. Porque tem questão, sem brincadeira, tem questão que você resolve em 30 segundos, tem questão que você vai resolver em 1 minuto, tem questão que você vai resolver em 4 minutos, mas tem questões que você vai demorar um pouco mais. Então, vai logo resolvendo as questões que você sabe, as questões que são mais fáceis, porque são essas questões que você tem que garantir logo, são essas fáceis e médias. Beleza? E aí, para que você consiga diminuir a ansiedade, o medo, eu acho que até perguntaram como diminuir a ansiedade e o medo anteriormente. Eu olhei rápido, mas eu estava falando, nem li direito. Mas a melhor forma de você diminuir a ansiedade, o medo, e eu vou dar uma metáfora aqui, é você entendendo o seu campo inimigo. O que que isso significa? A melhor forma de você se preparar para uma guerra, digamos assim, é você treinando. É você tendo combatido guerras parecidas. Entende o que eu quero falar? Então, a melhor forma de você se preparar para o Enem, a melhor forma de você diminuir a ansiedade, diminuir o medo, é você praticando e treinando. Porque isso vai fazer com que você chegue lá sabendo exatamente o que você tem que fazer. Isso vai fazer com que você chegue lá sabendo como que acontece a prova, como que acontece a resolução, como é que a questão é cobrada, até a forma como a questão é escrita. As questões do Enem são muito padrões, assim, com relação à forma que ela é cobrada. Então, a prática vai te ajudar a diminuir muito a tua ansiedade e o teu medo no dia do Enem. E tem uma coisa que acontece também, que é uma coisa chamada memória de procedimento. Memória de procedimento é quando você grava a forma de resolver uma coisa, de fazer uma questão, de resolver uma questão ou algo do tipo. É uma memória de processamento, de processamento não, de procedimento mesmo, de resolução. Então, quanto mais questões você lê, quanto mais simulados você resolve, quanto mais questões você resolve, mais o seu cérebro vai se adaptando àquela forma de resolver as questões, àquela forma de resolver um simulado, àquela forma de ler uma questão. E isso vai te ajudar a prever como que vai ser no dia do Enem. E a coisa que você tem que mais fazer na sua preparação é prever o futuro, digamos assim. Você tem que prever como que vai acontecer o dia do Enem. Então, quanto mais treinar, quanto mais você treinar, quanto mais você resolver questões, mais você vai estar preparado para o dia do Enem, mais você vai estar preparado para o campo de batalha, mais você vai conseguir ter uma previsibilidade, você vai conseguir prever o que vai acontecer no dia do Enem. Certo? E uma das melhores coisas que tem é você chegar, sentar, pegar a sua prova, colocar na sua frente, abrir e você ter percebido que você passou o ano todinho resolvendo questões parecidas. Não questões iguais, mas questões parecidas. Isso vai te dar uma tranquilidade muito grande. Isso vai te dar uma energia no início da prova muito grande. E vai te dar um senso de tranquilidade. A melhor coisa que você tem que ter é tranquilidade no dia do Enem, na hora que começar o Enem. Certo? Então é isso. É isso que eu queria compartilhar com vocês sobre a organização de tempo. Eu compartilhei aqui como que eu organizei o meu tempo. E eu espero que vocês possam ter entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, pode mandar. Se quiser falar comigo no direct também, pode mandar lá. E é isso, galera. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha esclarecido alguma coisa. E tudo que eu compartilho aqui é baseado naquilo que eu vivi. Então, é baseado em uma experiência prática daquilo que eu vivi. E que eu sei que vocês também estão vivendo. Tá certo? Então, contem comigo. Tem muita coisa ainda por vir e saibam que eu tô aqui para ajudar vocês, beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço. É muito massa ver vocês aqui e espero continuar ajudando todo mundo, beleza? É isso aí, galera. Valeu!